Amadores, mais bobos que labradores. Exagero no remédio para dores. Rap para autores. Fala amores, o Nog não guarda rancores. Prefiro chapa meme, acaba vendo várias cores. É. Comprar os maloca com essa ginga de maloca. Se não virar, vou vender droga e tem contato pro Marroc. Olha, te dá um toque que ela não liga pros apps. Ela não liga pros flash. O que ela liga é só pro cash, bro. Sem cash flow, vagabundo e chapado. Então vamos queimar enquanto sua mãe tá no quarto. Nog é careta, amarelas pinta preta. Pinta treta quando testa tinta preta. É um good job, é tipo Woodstock. Fumando igual Snoop Dogg. Vai escapar das bad trip. Da massa é fumaça, é uma raça, é uma praga. O enxame é assim. Nigga, cê sabe, vou falar pra tu. Só colar pra ver quanto vai vir. Quanto vai, cê vai saber. Quantos combinar aqui. Quanto mais que vai caber. Cês alucinar ali. Nigga, cê sabe, eu vou falar pra tu. Só colar pra ver quanto vai vir. Quanto mais, cê vai saber. Quantos combinar aqui, quanto mais que vai caber. Cês alucinar ali. Yeah, eu vi que eu tava no momento e quer saber, quero mais, quem vai, quem tem. Quem segura o B.O., quem segura o refém. Então deixa eu fumar, pode pá, aí de aturar que palácio. Sem falar, sorri pra agradar, rima é simples. Eu faço como o vento faz flor voar. Weed, pan de coco, a bili bili toca. Presta atenção com o fumo que está furando a roupa. Mais que super lemon weed, Michael não é coca. Da massa I like drugs, nem vem pagar de louca. Desde menino meu veneno é na boca. Que a língua mais afiada do que a faca do George. Forma, então se conforma. Formamos a firma, orra. Deixe-me cair na Globo pra eu fuder com a velha zorra. Tatuagem, brinco, blush. Tive que bolar um hash. Perfumou essência, cush. Ela olhou falando, vixe, no fiasco em kick push. Eu pensei comigo, ah, puff more. Assina mais um hit. Ah, e tudo aquilo que se chama de quilo. Cumpre-se com o seu objetivo. E sem vacilo pode parar. Defina bem o que é inteiro, merda. Desconto lá no chapéu, 500 mango na serra. É aí que nós não erra. Sem ser, sem esforço. Só traspasso da missão cumprida pro meu posto. Soldado, hoje ressacado. Pique dia de folga, avisa que o pelotão tá descansado. Com o tempo já contado, conta que é do meu fardo. Contrario, rouba brisas, parafraseando o dicionário. Hilário, não raro, vários incontáveis otários que julgam nossas brisas condizendo proceder. Somos os sucessores, rodeada falsos valores. E a merda que a gente passa, mais mensagem que você. Terroristas, rimadores, vandalistas, repressores. Zeladores de um prédio nominado RAP. Cê sabe, eu vou falar pra tu. Só colar pra ver quanto vai vir. Quanto vai, cê vai saber. Quantos combinar aqui. Quanto mais que vai caber. Cês alucinar ali. Ninguém cê sabe, eu vou falar pra tu. Só colar pra ver quanto vai vim, quanto mais cê vai saber. Quantos combinar aqui, quanto mais que vai caber. Cês alucinar ali. É isso.